Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polá, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 31ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos bastante convidados aqui, temos a Aline Viana. Olá. O Henrique Lacerda, o conhecido Henrique Lacerda. O WhatsApp. E o Rodrigo do Quarto Sinistro. Peraí que eu vou tomar um Lactopurga aqui, peraí. Vai dar merda, Ô, pra c... muita merda. Então vamos agora para os nossos e-mails. Gmail. Nerdmail. Vamos para mais uma sessão de leituras de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com o meu digníssimo amigo Oliver Pérez. Agora eu vou plagiar minha introdução. Vamos. que eu tô rezando pra mim ceder um espaço lá na casa dele. É mesmo, não é pra mim que tu tem que pedir, né, cara? Mas tudo bem. Bom, então antes de tudo, vamos dizer da nossa presença na Rádio Animix. A boa e velha parceira, né? Rádio Animix. Querida parceira Rádio Animix. Terças-feiras, às 22 horas, que é o programa da semana. Segundas-feiras e quartas-feiras, às 8 horas da manhã. E quintas-feiras, às 10 da noite. Todos esses últimos programas aí são reprises do programa semanal. E o que você tem a dizer? Um rápido comentário sobre este cast, olha. Além da gente acabar mais cedo. Quem a gente anunciou aí, né, cara? O novo herói da DC aí, ele é o... Não, vocês vão ouvir qual que é o novo herói da DC. Não, o novo herói da DC, cara. Vocês aguardem. Vindo diretamente do nosso Nordeste. Nosso Nordeste, rapaz. Cara, o Rodrigo do Quarto Sinistro, cara, imita um nordestino como ninguém. Ele imita bem o nordestino porque ele é o nordestino, né, cara? Mas, não, mas o cara é descendente de Lampião, velho, tenho certeza. Bom, começa aí então, Oliver. Bom, conforme prometido, né, o Zyder vai, diz ele que vai mandar todo o programa. Vamos ver, até ele arranjar uma namorada. I dare you, né? Mais uma vez, eu, Zyder, de São Paulo e do Legcast, né, o podcast iniciante aí do Zyder, né? Ele diz aqui, eu não sabia dessa de e-mail, sei lá como escreve, se era travesti em inglês, sou péssimo nesse idioma. Começando agora, além da rasgação de seda de sempre, comentários relevantes. Provavelmente todos no mundo, exceto o próprio Cameron, pensou no Avatar, o desenho, quando ouviu pela primeira vez. Eu também concordo que a animação 3D tenha que parecer animação, uma bem feita, mas continuar sendo animação. Não querer substituir os humanos, mas no fundo ainda prefiro a animação em 2D e o 3D apenas em alguns recursos. Mas no tópico principal eu também adoro zumbis, e essa animação parece ser foda e eu vou ver. Realmente aquele trailer lá é a animação AD aí que traz agora zumbis a tonel, né? O famoso Left 4 2. É, Left 4 2. Left 2 Dead. Left 2 Dead. Segundo o Fernando X aí, Left 2 Dead, né? Já Avatar ainda não vi, não sei se verei tão logo, pois ele só revolucionou o 3D, mas não consegui chamar minha atenção em ir ao cinema. Olha, Zyder, vale a pena sim ver, cara, mas é um bom filme. É um bom filme sim, cara, é a tal coisa. A gente achou que pelo fato de não ser um roteiro meio surpreendente, que eu ia condenar o filme, cara, o filme é visualmente muito bonito, e eu acho que a tecnologia do 3D no Avatar do Cameron, cara, chegou pra ficar. É realmente algo que contou muito no filme. Simplesmente não é assim, ele complementou, né, aquilo que faltava no roteiro. Bom, continuando aqui, ele diz ainda que gostou do filme O Procurado e também quero ver como sai no segundo filme. Ele só se preocupa com os boatos da volta da Angelina Jolie, realmente seria um absurdo, né? Voltar ou não, né? Ah, cara. Seria absurdo não, seria muito Marvel da parte deles, né? Né? Da parte de uma minissérie da DC seria muito Marvel. Os boatos da volta da Angelina Jolie voltar nesse segundo, sendo que levou uma bala na cabeça no primeiro. Detalhe, né? Recebeu uma bala dela mesma. Dela mesma. Dando um 360 num ambiente fechado. Profissional, parceiro. Eu não vi Calígula e nem sei se devo ver. Nem espero pelo novo. Esse 3D deve dar medo. Depende de quantos anos você tem. E conforme a gente deu aqui a notícia aqui no, perto do final do programa, né? Chegou a tecnologia aí 4D, né, cara? E aí que vai assustar, rapaz. Aí é o problema. Bom, já não sei mais o que comentar, não entendi. O que me transforma num visionário, hein? Exatamente. Bom, já não sei mais o que comentar, não entendo de tudo, mas ri bastante como sempre. Continuem assim, informando mesmo, que não entendo. Ah, eu não sou contra spoiler. Na verdade, eu adoro spoilers. Me dá mais vontade de ver o acontecimento. Então, Susi, pode spoilar mais. Abraços, até o próximo e-mail. Eu tenho que confundir com spoiler pra não esporrar, né? É, isso daí só em Calígula 4D. Bom, a gente ri demais, ó. Todo mundo comenta que ri bastante. Tem um rapaz que reclamou no Twitter lá que a gente ri muito. Não, eu acho que a gente devia fazer um cast sério, tipo Jornal Nacional, sabe? O Dory Chotaro em 3D. Resolve. Eu vou defender esse ouvinte pelo seguinte. ele era um ouvinte novo e tal. Ele reclamou que a gente não falava de nenhuma notícia e só dava risada. E qual o episódio, Guizão, que ele cismou de baixar primeiro? Será que foi o 29? Foi o 29, cara, entendeu? Que foi um episódio mais dedicado pra quem já ouvia o Nerd Drops aí há um tempo, né? E conhece bem essas nossas piadas internas. Nossa desgraça. Então, mas assim, indiquei pra ele os outros episódios, ele gostou e parece que ele vai continuar. Espero que sim, teremos um novo ouvinte aí. Então, o ouvinte aqui, pelo menos aqui no Twitter, eu conheço ele como Léo Gonçalves aí. Por favor, mande seu e-mail também, né, Guizão? Comentando sua experiência ouvindo o 29 e depois ouvindo o resto. Exatamente. De volta pro futuro, né, cara? Pois é. Aí também tem o do Roger de Bauru. Olá, Nerds. Meu nome é Roger de Bauru, terra dos buracos no asfalto. 24 anos, analista de sistema. E diz ele mesmo que é nerd até na profissão. Sorte dele que ele é da terra dos buracos do asfalto, né? Aqui eu só tenho buraco. Você não conhece Bauru, Roger. Não fale assim. Conheci o podcast através de indicação do Guizão. Por volta do episódio 7. Depois baixei vários outros e hoje só escuto podcasts no trampo. Cara, eu fiz o cara se viciar em podcast. Um dia ele chegou na minha centro e eu sou filho da puta, não consigo ouvir mais nada além de podcast. Parabéns pelo cast, escuto sempre e me divirto muito com você. Para compensar essa diversão ou começar a fazer minhas compras no Submarino através do link de vocês, tchim! Pena terem começado tarde, senão teriam levado sabe Deus quantos por cento do meu presente de Natal. Nossa. Do ano passado. Eu ganhei uma Ferrari, comprada no Submarino, velho. Comprar a casa da Opa. Vou mandar os comentários sobre perspectivas, matérias que gostei mais e tinha algo pra falar. Primeiro ele segue com The Last Airbender. Vi o trailer de TV dele, sinceramente os efeitos parecem muito porco. Não tenho mais fé no Mr. Envergonhado e Malão. Gosto muito. Gosto muito. Chai Malão, alguma coisa assim? É um trocadilho, trocadilho. Chai Malão, né? Gosto muito do seriado animado e preferiria muito mais que tivessem investido para fazer os 4 livros ao invés de adiantarem e acabarem no terceiro. Cara, você percebeu? A gente nunca desenvolveu tanto em cima de um trailer, né, cara? Nunca, velho. Eu acho que foi a maior notícia do programa passado, que a gente comentou por horas, velho. Baseado em 30 segundos, né? E sem perder o foco da notícia, hein? A gente pela primeira vez. Pela primeira vez. Seria isso uma evolução do Nerd Drops? Talvez. Aí tem também o The Losers. Viu o trailer? Também achei que o Jeffrey Dean Morgan estava muito fodástico. Tentei comprar HQ através de exportações legais. Não apareceu na página inicial do meu browser. Então, entrei na TAM. E genéricos. Convenhamos, né? Deve ter feito muito pouco esforço, né, galera? Pois é, não. Parece mais do mesmo, mas algo bom de mais do mesmo. Estou aguardando. Mad Max, mesmo que Highlander, aquela aventura dos meus poucos anos sendo destruída pelo remake ou retomada, o Wanted. Ele só levou o mesmo nome da HQ para não ter algum chato falando, copiou. É verdade, pode ser. O enredo lembra, mas a história é totalmente diferente. Achei a HQ e o filme um belo par de lixo. Não estou interessado. Em ver essa continuação, nem pelo Cine Stream Tan. Nossa, cara. Viu? Fala aí que eu sou cinza. Fala aí. O Roger tá na penumbra hoje. Eu, pelo menos, dos quadrinhos, eu gostei, cara. Pô, trabalho apertando, só pude comentar isso. Fica um abraço. Valeu, Roger, pelo abraço aí, cara. Nossa, o cara excomungou antes de Bom, nós temos um e-mail aí do Fernando Rosa. Fala aí, pessoal do Nerd Drops aqui. Quem fala de novo é o Kodoji. Esse programa, você percebeu, cara? As pessoas... Eu dei uma palhinha do meu japonês hoje também. Com certeza. Confiram em breve aí no cast. As pessoas não usam mais os nomes, só apelido. Se não é isso, é o nick do Twitter. E tinha que ser um cara velho pra manter o nome. Oliver Pérez, né, velho? O resto é Polar, Guizão. Ah, mas Guizão e Guilherme, velho. Doji, Cosmides, Doji. Que é isso, gente? Pô, a sua mãe ficou 9 meses te carregando dentro do bucho, pensando num nome e você. vocês esquecem, cara. Mas voltando ao assunto, ele diz aqui: esse programa foi demais, mais uma vez o 3D botou pra no programa de vocês. Deixando de lado blá blá blá, eu acho que o Avatar tem chance pra ser um filme legal sem muita chance de exploração da história em relação ao desenho. Avatar, eu acho que ele diz do Last Airbender, né? É, o The Last Airbender, que agora o Avatar não é mais o Avatar. Não é mais o Avatar. Fúria de Titãs pra mim vai arrebentar a boca do balão ao lado de Kick-Ass. E como assim? Mel Gibson só faz Mad Max. E Máquina Mortífera? Oh, e o Troco, rapaz? É, o Troco, porra. Filme animal, cara. Martelado no dedão do pé, cara. Nossa Senhora. No mais mesmo, é só mandar um abraço pra galera, porque vocês são fã da caralho. Abraço chicante pra vocês. Valeu, Kodoji. E esse é um e-mail especial, hein, Oliver? E quem que mandou este e-mail? Nada mais, nada menos que? Rodrigues! O nosso homem da lista do Nerdrop. Ele é o ouvinte número um dos meus top 5. Galera, mandem isso pro cast. Chorei de... E falando nisso, viu, Sr. Vitinho? A gente tá esperando outras listas de você. Galera, mandem isso pro cast. Chorei de rir com a máquina de spoiler SUS. Cara, como ele consegue? Tô passando por aqui pra dizer que reparei duas coisas no link da equipe Nerdrop. Eu não conheço a Aline Viana e o Oliver tem a mesma idade que eu. Seu velho! Por isso, Oli. Devemos nos unir para começar a revolução. Ai, que vai resultar na produção da camiseta do SUS e com os dizeres. Segundo ele, Nerdrops eu chupo, né? A gente vai fazer uma Nerdrops o Vitinho chupa, né? Com certeza. O cara foi tão efusivo assim, né? A propriedade. É, brincadeira, ele tá aí apoiando a campanha pra gente fazer a camiseta com os dizeres. Nerdrops eu chupo. Ou se não, Nerdrops chupe essa ideia. Antes de ir, gostaria de agradecer a leitora Flávia Santos, que solicitou sugestão de HQ. Um grande abraço a todos e como ele mesmo assinou aqui... Vitinho! É... Foi ele que escreveu, viu, gente? Não foi eu que coloquei. Acredite se quiser. Bom, e aí, quem manda e-mail agora é o Eduardo Cosso. Nome de vagabunda, né? Brincadeira. Eduardo Cosso, nosso velho ouvinte. É, ele diz aqui, depois de um excelente especial, um episódio bem informativo, né? Pô, tinha que ser, né, cara? Né, pelo menos um, né? Pra começar, o custo de Avatar, incluindo o marketing e outros, foi de 500 milhões, segundo a Fox divulgou, né? Mas isso entra no que eu disse, que a Fox ainda ela não divulga todo o valor do filme. É. Não só a Fox, né? Todos os estúdios. Lembrando que o que vale para os estúdios é a arrecadação nos Estados Unidos. Bem, falando em 3D, estava indo para a cidade de Santos quando li um cartaz de um cinema 5D. Puta que pariu, já... Senhor Afonso 3D, apendure suas luvas. Já era, passado pra trás duas vezes seguidas, passado no mesmo episódio. No mesmo cast, né, cara? Como uma vez que li que tinha cinema 4D com cheiro. Isso daí você não perca esse programa. Então só pude concluir que quando chove, uma água atinge algo e a gente recebe água na cara. E se for um cara mijando no outro, deve ser bem nojento. Até o próximo cast. A gente comentou uma coisa um pouco mais nojenta que isso aí, viu? Ele ainda tá indicando pra nós aqui o Masmorra Cast, que fala bastante sobre cinema, inclusive ele tá participando no episódio aqui. O endereço aí a gente vai deixar pra vocês aí no post. Vão aí em masmorraerótica.blogspot.com e caçam MasmorraCast por lá, pelo amor de Deus. Bom, galera, a gente agradece todos os e-mails, os comentários aí, e vamos seguir direto pro cast que tá parecendo, nossa, que tem, parecendo um carro de palhaço, cara, tem umas 25 pessoas no cast. Bora pro cast! Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Vindo confirmado em sequência de Magic e Velozes e Furiosos. Evangelion ainda tem chances de ser adaptado. A adaptação de Akira pode estar contando com dupla de diretores. Anunciado o resultado do leilão pelos direitos de Exterminador do Futuro. Missão Impossível 4 confirmado com Tom Cruise. São divulgados mais detalhes de Capitão América. Fox contrata roteirista para Demolidor e Ben Affleck faz um balanço da versão que atuou. Penélope Cruz entra para o elenco de Piratas do Caribe. É estudo de Tartarugas Ninjas e Astro Boy fecha as portas. Tim Robbins entra para o elenco de Lanterna Verde. Stan Lee confirma filme com Homem-Formiga. David Goyer confirma para o terceiro filme de Batman e surgem rumores para possíveis vilões. Christopher Nolan pode estar envolvido em reboot de Superman. semana também os pôsteres das criaturas que poderiam ser vistas em Fúria de Titãs, né? Que vai ser em 3D. E eu achei uma coisa bem interessante, viu, cara? O filme, cara, os trailers que eu vi são animais, hein? Agora me diz uma coisa, que nem a gente fala. Do jeito que tá saindo o filme aí, será que se sair depois um God of War não vai ficar meio batidão? Eu acho que o gênero do God of War já é batido, entendeu? Eu acho que o que vai deixar ele, se ele for feito realmente, o que vai deixar ele bom, cara, vai ser a referência ao jogo, entendeu? Porque, cara, filme de mitologia é o que mais tem na prateleira do cinema. Saiu até um Harry Potter mitológico agora, vocês viram? É, ladrão de raio. Percy Jackson, isso aí. Ô, oh, mas alguém achou o Kraken parecido com o Slot do Goonies? Eu achei o Kraken animal. Animal. É. O God of War ficaria mais batido se o Sam Worthington estar lá também, né? Nossa, cara, o bicho tá em todas, não dá, né, meu? Se eu falar pra... Daqui a pouco você falar que ele vai entrar nos Smurfs, eu não vou ficar impressionado. É, mas lá ele vai usar um avatarzinho. Azul, pelo menos, ele já era, né, no outro. E também chegou o trailer de Tiras em Apuros, né, que foi mais próximo do original, que é o Cop Out. É, né, bem próximo, sim. A trama fala sobre dois policiais, interpretados por Bruce Willis e Tracy Morgan. Bom, o filme aí ele fala sobre um roubo de um valioso cartão de beisebol da década de 50, além de haver o resgate de uma bela mulher mexicana. Em meio a tudo isso, né, tem que lidar com gangsters também. Ainda tem no elenco o Sean William Scott, o Adam Brody e Ana de la Reguera. O Adam Brody é bom, mano. E a Ana O Adam Brody é bom e a Ana de la Reguera é boa também. Já você não tá confundido com o Adrian Brody, não, né? O narigudo. Não, o Adam Brody de DLC, cara. Ah, tinha que ser. Puta enredo também, hein? DLC, né? DLC é bom, mano. O filme me conquista a partir do momento que o cara dá uma porrada nas bolas do moleque, né, velho? Você já ganhou meu ingresso aí, já. Já, né, cara? Anos 80 total, velho. E semana passada o Vin Diesel assinou o contrato pra produzir, estrelar, roteirizar, fazer os efeitos especiais. Serviu café? Serviu café, pintar a unha. E seu próprio cabeleireiro, né? E seu próprio cabeleireiro, terceiro filme da série Crônicas de Reed. E outro também que tá voltando aí no embalo de sábado à noite é o diretor dos dois primeiros filmes, que é o David Sussol, e também responde pelo roteiro. A gente sabe que ele vai responder pela metade do roteiro, né? Outra metade do roteiro quem vai fazer é o próprio Vin Diesel. O filme, a galera tá achando que vai ter mais o tipo de película parecido com a de Eclipse Imortal, que foi o primeiro filme e tal, que foi o melhor, né? O segundo filme foi bem fraquinho. Agora tá sendo discutido data, porque o Vin Diesel já confirmou no melhor meio de comunicação que ele achou, o Facebook, né? E já vai ter o quinto filme aí de Velozes e Furiosos, que vai ser filmado esse ano, e vai ter novamente o... Dom Toretto. E vai ter novamente aí o Toretto. Ah. Pô, e eu nunca puxo o nome, cara. Veio agora sem querer. Dominique Toretto. Foi veloz e furioso mesmo. Eu acho que eu pular arrasto uma asinha pro Toretto. Toretto. A conclusão que se chega é que enquanto existir Velozes e Furiosos, Riddick e Triple X, a carreira do Vin Diesel vai continuar, né, cara? É porque você pode ver que a carreira dele tá assim, em cima de filme só que ele fez e produziu, né? Ninguém mais tem coragem de pagar pra esse desgraçado fazer algum... É, certo ele, mano. Ó, e aí a próxima notícia é que Vin Diesel vai estrelar o novo Exterminador do Futuro. Eu achei que fosse Operação Babá 2, né? Nossa senhora! O Fada do Dente, né, cara? Pô, a minha irmãzinha de 7 anos viu o Fada do Dente, me contou que foi muito bom. Minha, ó, presta atenção, eu fazendo aspas com os dedos, ó. Viu? Minha irmãzinha de 7 anos. Aham, uhum, tá bom. Ué, eu gosto de filme de criança. Se eu tivesse visto, não teria vergonha de falar, não. Canta mais uma paladinha. Tem a diferença entre filme pra criança e filme pra retardado. Chato, você é pra retardado. Nem é filme, é seria... O melhor crítico de cinema nosso tem um cinema perto a 200 quilômetros, né? É claro. Então. Bem, então, o pessoal da Anime News Network veiculou recentemente uma matéria que tava uma noção pros leitores que são fãs de anime, em que pé que tava o filme que tava sendo tão esperado do Neon Genesis Evangelion, que é o mangá barra anime da década de 90. Tem uma legião de fãs, assim, que são até meio freaks, assim, que é até meio assustadora, né? Que eles ficam de desafio discutindo no fórum sobre as teorias do filme e tudo mais, as coisas religiosas e tal, né? Pô, é Evangelion ou Evangelion? É evangelho, eu ia falar isso agora. Cara, cada um fala de um jeito. Evangelho. Não, eu só acho que Gênesis é Gênesis, não Gênesis. É. Não, é Gênesis, evangelho. Ah, já entendi. Evangelion. Evangelion. O tão esperado filme do Neon Genesis Evangelion. Evangelion, né, cara? Evangelion. Evangelion seria se o Thundercats passasse na Record, né? Uma coisa, esse negócio Preston. É bom sim, cara. Tirando o personagem principal, o desenho é da hora. É, que nem falou, às vezes o que irrita um pouco é o Shinji, né? Nossa, que moleque xarope. Ele é um cara que... ele é um moleque que no seriado, ele... parece que ele vai, sabe, evoluindo, e de repente, no final, ele volta a ser um merdão de novo. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha uns 15 anos, e, tipo, tinha aquelas minas com um cotão, aquelas... isso aí é natural de desenho japonês. Assistir com o pão na mão. Então, continuando aqui, quem tá responsável, né, pela produção é o Joseph Chow, de Halo Legends. Ele diz que o projeto não só tá vivo, como também tem mais um produtor e um estúdio que ele diz que tá, já entendeu o escopo do programa, né, da obra, de forma que eles não vão retalhar, né, não vão deixar coisa mutilada no cinema. Porque se você pega um filme de Evangelho que vai pro cinema, vai virar um Transformers com alguém dentro, né? Tio, pro filme de Evangelion, ter Evangelion, cara, tem que ser feito por um iraniano, velho. Não tem como. E o show diz que tem muita papelada pra resolver, né? Mas uma vez que completar toda essa parte da papelada, é provável que as coisas comecem a se movimentar a partir do ano que vem e provavelmente o filme venha em 2012 ou 2013. E não é uma coisa difícil de se esperar, já que eles fizeram aquele Patrulha Estrelar agora, né, cara? No final do ano vai sair esse filme, não é? É, só que ele foi um filme japonês, né, cara? Não, mas por que Evangelion não pode ser também um filme de japonês, filme de raiz? Porque lá não tem peito nem bunda. Ah, cara, lógico que tem. Que isso? Você tá frequentando um site pornô meio caidinho. E o produtor confirmou, né, que o que muitos já desconfiavam ser o motivo do filme nunca mais ter sido falado, né, que em Hollywood é difícil você vender um roteiro com muita... Você tem os robôs gigantes, só que eles são só uma parte do roteiro, né? Então você tem muita parte psicológica, religiosa, parte do drama todo, e muito estúdio não entende isso, né, porque eles querem vender boneco, eles querem vender produto associado, eles querem uma coisa que pegue todo mundo. Um filme desse, a criança não vai assistir, é menos receita, né? E Hollywood é assim. A criança não vai assistir, pais das crianças não vão assistir também, porque tem muito religioso, e o Vaticano ainda vai barrar ainda. Isso aí é que motiva o pessoal aí assistir, que o Vaticano proibiu. Ah, é! O cara deve vibrar quando tá produzindo um filme desse. O Vaticano proíbe, mas eles assistem uma vez, né? Claro. É! Não, eles baixam na internet. Eles baixam na internet, cara. E os caras são tão filho da puta que eles ainda esperam o hip DVD. É, porque eles já saiu um tempão, né, depois, né? É. Não, mas sério, mas não sei que seja uma pessoa muito, mas muito religiosa. O que pouquíssimas pessoas vão deixar de ver um filme que o Vaticano proibiu. Não vai gerar um prejuízo, meu Deus. Prejuízo não gera, mas... Aí você tá falando bosta, porque você mata? Não, não mata. O Vaticano que proibiu essa... Ai, caramba. Como que foi a linha de pensamento aí? Pô? Também não entendi, mas tudo bem. Posso falar uma coisa legal? Chama Evangelion, mano. Que lixo. O desenho não tem mais o mesmo sentido pra mim. E um dos roteiros preliminares de Akira, né, havia sido escrito por Gary Whitta, que também assina o script do livro de Ellie, né, que também é obra do Alan e Albert Hughes. E pelo jeito os caras estão com crédito, né, porque tanto Akira quanto o livro de Ellie tem produção da Warner Bros. E a Warner confiou no estilo deles de contar um conto pós-apocalíptico, que também é o mote do Akira. Ainda de acordo com a revista, a ideia é dividir o Akira em dois filmes, porque assim, o mangá de Akira tem 6 volumes, então o primeiro filme seria os 3 primeiros volumes e o segundo filme seria os 3 últimos. O roteiro mais recente é do Mark Fergus e do Hank Ottesby, né, que foram os roteiristas de Homem de Ferro, e a produção agora tá na mão da companhia do Leonardo DiCaprio, que também tá cotado para participar do filme, além do Joseph Gordon-Levitt, que também fez o filme 500 Dias com Ela. Mas então, cara, se você for parar pra pensar, o Devo Confelar e o Akira não tem muito a ver, cara. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem nada. A cidade é totalmente diferente, né, cara? Ah, cara, Akira... Porra, a animação é do caralho. Eu não sei nem por que teria. Estão pensando em adaptar algo assim, né? Tá certo que o resultado pode ser ainda legal, cara, mas eu acho que a animação fala por si só, cara. Vai ser legal em 3D. Mas é claro que é aquela coisa que a gente sempre bate a tecla aqui, né? Porque, vai ser ruim? Tá, muito provavelmente vai ser ruim. Mas, mais uma vez, você tá usando uma franquia que tem uma base de fãs grande e que, mesmo sendo uma merda, vai assistir. Ou seja, pelo menos a primeira exibição você vai garantir. Então uma renda vai ter. Isso não aconteceu com Dragon Ball. Também não, né? Não precisa forçar. Como eu já havia anunciado algum tempo atrás, chegou o fim, o leilão, sobre os direitos de Exterminador do Futuro. A Household Corp foi arrematado por 29,5 milhões de dólares, deixando, assim, empresas tipo Sony, Lionsgate, mas mesmo assim, a Halcyon, ela vai continuar recebendo 5 milhões por cada filme do Exterminador do Futuro, e tem direito ainda sobre os dois últimos filmes. Então aí a galera agora tá esperando um parecer do fundo de investimentos Pacificor, alguma coisa sobre o próximo filme de Exterminador do Futuro. É que esses caras que compraram, eles eram credores da Halcyon. Então como eles viram que eles não iam receber, então eles falaram, vamos comprar esse negócio, pelo menos a gente vai tentar tirar o prejuízo daqui, né? Cara, no final das contas, a Halcyon, ela se deu bem, né? Porque a meta dela era 30 milhões. Cara, mas vendeu baixo, hein, velho? É, pela franquia, pelo que lucra a franquia, apesar até com filme mais ou menos, né? Realmente o valor é baixo. Qualquer coisa pra melhorar aquele negócio, que o quarto filme foi um desastre. Você acha que foi pior que o terceiro? A única coisa que o quarto filme supera no terceiro é a empurradaria, porque, sinceramente, o terceiro é aquela coisa parada, né? A mudança de ator, botaram o Christian Bale. Exatamente. Não tem nada a ver com o ator. O terceiro ficou melhor, beleza. Mas o quarto filme foi fraco, o roteiro entediante, você sabe o que vai acontecer, luta de ação, só porrada sem sentido. Então, eu achei uma bosta, eu desperdício meu dinheiro, não vejo. Ah, cara, é um filme do MacD, né? Você também não podia esperar um roteiro muito profundo, né? Vamos convir, né, que de As Panteras pro Terminator 4 aí, cara, foi uma puta e uma evolução, né, cara? Foi um salto, é o que eu ia falar, cara. Não, porque... realmente, agora pra mim ainda não continua sendo bom. Melhorou, mas não quer dizer que é bom, né? O roteiro, cara, desde o primeiro já é limitado, né, cara? A proposta dele tá aí, é cenas de ação, é efeitos especiais, cara. E nada mais, cara. Eu acho que o quarto, ele ainda teve um bônus com o Christian Bale, cara. E, na minha opinião, ficou perfeito. Né? Na verdade, o bônus do quarto filme foi o Sam Worthington, cara. Você tá errando aí. Mas, não, cara... O Sam Worthington foi um cara que não deveria nem estar lá, que não ia fazer falta. Cara. Olha, eu vou falar, Exterminador do Futuro, pra mim, é puta, cara. É um negócio assim que não é só efeitos especiais pra mim. Exatamente. Pra mim, é de uma magnitude tão grande. Eu lembro de quando eu era pequeno. É porque você já devia uns 20 anos quando você viu pela primeira vez, né? Perdeu toda a magia. E o cabelo. Ele queria ficar que nem o Terio quando viu pra o Exterminador. Mas, cara, era muito louco, aquele puta robô, e sabe, mesmo sendo mal feito e, puta, é boneco, lógico, e pra mim não é só um filme de efeitos especiais, sabe? E mesmo todo mundo falando que não gostou do quarto filme, eu achei do caralho, sabe? Queria ser um daqueles robôs lá e bater em todo mundo, e a hora que eu vi aquele fake Schwarzenegger lá, velho, puta. E é interessante que o Sam Worthington, nesse filme, ele ganhou um avatar metálico, né? E não era azul, hein? Não era azul. Só pra complementar, sabe o que eu acho que aconteceu, cara? A ideia toda de colocar o Sam Worthington ia ser fazer ele entrar no lugar do Christian Bale. Eu lembro que teve aquele roteiro que vazou e tudo mais. Só que quando eles fizeram aquele teste que rolou todo aquela... pessoal, meu, para, que coisa meio idiota, né? Como ele não podia tirar... como ia ficar esquisito ele tirar depois de ter construído o filme inteiro em cima do cara, ele acabou deixando e ficou meio desconexo mesmo. Se tirasse São Curtindo, não ia fazer falta nenhuma. E outra coisa, né? Tem o... desculpa te cortar, mas a p*** do Schwarzenegger tá acabando também, não tá? Tá, cara. 60 anos de idade deve estar. Tá. Não a vida, seu animal. A p*** também, né? Ah, já acabou. Ai, não a vida. O próximo já foi embora. O mandato já foi pro saco. Não, pra mim, sempre acabou no 2 e pronto. Pra mim foi isso. Não, acho que já cagaram tanto naquela série, no seriado. Não fala mal do seriado, pelo amor de Deus. Você só gosta de seriado ruim, Sus. Eu não gostei muito do primeiro Exterminador também, não, cara. Não, o primeiro realmente é meio meia boca. Agora é o segundo. O segundo é fantástico, ali, cara. Acaba ali. Pra mim, acaba ali. O terceiro não conta. Pra mim, não conta. É que nem a trilogia do Star Wars, que começou do episódio 4. Eles poderiam ter começado do 2, né? Ah, não. Eu gosto do Jar Jar. Ah, pariu. Isso aí, certeza. Vai aparecer no Nerdrops lá. Descubra qual o integrante do Nerdrops gosta do Jar Jar Binks. Em todas as notícias anteriores sobre Missão Impossível 4, não havia certeza se o Tom Cruise ia voltar pro papel do Ethan Hunt. Ele era citado apenas como um dos produtores ao lado do J.J. Abrams, que foi o diretor do último filme. No momento, o estúdio e os produtores eles já estão em busca de um diretor pro novo episódio aí da série, e o roteiro já foi escrito por Josh Applebaum e André Nemec, né, que já trabalharam em Alias e Life on Earth. Diga-se de passagem, o britânico é um chute nas bolas, porque é muito bom, velho. Muito bom. Bom, continuando aqui, ó, o Missão Impossível 4, ele já tem previsão de estreia nos cinemas pro dia 27 de maio de 2011. Cara, eu só espero que o Tom Cruise dance novamente de camiseta branca e meias e óculos Ray-Bans. Bom, Missão Impossível 4, gostaram do último filme? Não. Não, mas ali tem uma das cenas de explosões mais legais que eu já vi, que é quando ele tá correndo no... E, cara, a bomba explode, ele voa no carro, cara. Aquilo ali eu achei super animal. Foi a única coisa que eu lembro. Exatamente. A melhor cena que eu achei do filme é quando eles prendem o vilão, logo no comecinho, que ele abre a comporta do avião e vem na cadeira dele, assim. E ele descobre o nome dele. Como filme de ação, funciona, é divertido, não tem nada demais, a não ser muitas bombas e tal, funciona no que ele tá proposto. Quarto filme, olha, outra coisa que eu fiquei muito, muito entediado é que não terem revelado que era a porcaria do pé de coelho no filme, que não revelam que é o que diabo é aquilo que ele carrega. Mas tem um recurso pro roteiro, né, cara? Tu não precisa saber. A única coisa que você precisa saber é que ele precisa recuperar. Mas eu gostaria de saber, cacete. Vai dizer que você não quer saber o que é? Não, cara, pra mim, sinceramente, no último filme, o fato de não saber o que era o dito cuja e o pé de coelho, ele não afetou em nada o roteiro do filme, cara. Eu acho que Não, funciona. Eu só tô falando assim como uma curiosidade pessoal, entendeu? Ah, sim. E o último filme também foi curioso, que pela primeira vez eles mostraram eles confeccionando as máscaras, né? Uhum. Ô, Rodrigo, você assiste Lost? Aham. Uhum. Então você é o cara que vai ficar maluco no final, então, né? Porque se você tem essa coisa de... essa obsessão por ponta solta... Não, já me acostumei com isso, já mandei pra caralho. Lost é outra... Tô esperando outra guerra de moto aérea, sei lá. Pô, vai ser maneiro. Em cima de hélices, de helicóptero, sei lá, cara. O legal é que eles estão variando de diretor, né, cara? Então, tipo, cada um fica com a cara diferente. O primeiro foi o Brian De Palma, né? Então foi um filme mais cabeça. O segundo foi o John Woo. Então, porra, foi aquela ação insana e... Malditas pombas. As pombas, granadas e motos, cara. Mas, meu, é o que o John Woo faz, né? E o último foi com o J.J. Abrams, né, cara? Que ele sempre gosta de exagerar um pouco nas produções, né? E o corte vai ser com o Woody Allen. Puta! Aí realmente a missão fica impossível, né, velho? Ou não, cara, Scarlett Johansson. Todo filme que ele faz, ele bota ela. E o Chevy Chase ele vai pôr também. Mas tem que tomar cuidado, porque se lembra que o Batman foi nessa onda também, vendo que deu aquela porcaria do filme de filme. O Woody Allen, ele tem que ganhar um prêmio, né, cara? Ele consegue fazer o público masculino dormir com o Scarlett Johansson na tela, né, cara? Bom, semana passada a gente falou um pouco do roteiro do Capitão América, né? E dessa vez saiu um pouco mais dos detalhes sobre uniforme, produção. O diretor aí, o John Johnston, né, já avisou que o vilão será, né, o Caveira Vermelha, que é o Nemesis, né, do Steve Rogers, do Capitão América. A respeito da roupa, o diretor ainda falou ainda que o traje é uma representação da esperança e vitória. Quer dizer, aquela política militar que se tinha na década de 40 e 50, né? Ah, uma coisa que eu achei legal nesse novo filme do Capitão América é que pelo menos agora eles deram um destino mais digno para aquelas asinhas ridículas que ele tem na cabeça, né? Eu acho legal quando o Capitão América põe a mão na cintura, levanta o braço e fala: ao infinito e além! Que idiota! Então, porque não sei se vocês viram, né? Alguma semana saiu um bonequinho do Capitão América da Cotoboquia. E nesse boneco, né? O cara, ele tá usando uma espécie de capacete em que as asas estão meio que desenhadas, né? Que nem você vê mesmo em capacete militar. E isso eu achei interessante. Não, pera aí que eu vou achar uma imagem pra você que não fica legal. Isso daí já foi feito no passado. Ah, não. Você não vai mandar aquele filme tosco lá. Não, tem o filme tosco e tem a série tosca. O filme tosco ele tem asinha. Não, tem as asinhas. Só que surgiu uma série nos anos 80. Série não, uma minissérie. de que o Capitão América foi, foi criado nos anos 80 mesmo, não sei o quê. Ele tinha a moto, que saía uma asa delta, era um absurdo. Cara, o único super-herói em live action que fica bem com as asinhas é o Flash dos anos 80, 90. Quem ah, eu sei, eu lembro desse aí. O único cara que fica bom com as asinhas é o Asterix, velho. ou o Asterix. O Seiya também tem umas asinhas. Não, mas é legal, né? Eles estão justificando mais ou menos todo o performance do América. É ridículo, né? A gente só não acha que é ridículo porque ele tá martelando aí faz décadas nos quadrinhos. Na verdade, quem tá martelando é o Thor. Que tem umas asinhas também. Eu tô achando muito legal. Eles estão levando a palavra adaptação aí ao pé da letra, cara. Eles estão fazendo com que se justifiquem todos os absurdos dos quadrinhos, né? E o Demolidor, O Homem Sem Medo, filme de 2003 com Ben Affleck, foi uma das piores adaptações de quadrinhos do cinema, né? Era O Homem Sem Medo, mas o público era com medo, né, cara? Demais, cara. Tentando reverter nessa situação toda, a Fox contratou o roteirista David Scarpa de O Dia em que a Terra Parou e A Última Fortaleza. A ideia é encontrar um diretor inovador de visão grandiosa como Christopher Nolan, né? Hoje em dia todo mundo fala de diretor, eu falo de Christopher Nolan. É interessante que eles vão precisar se apressar, né? Já que eles têm um prazo pra cumprir, senão os direitos, por lei, vão ser revertidos para Marvel Studios. E muito fã tá torcendo para isso acontecer, né? Cara, Demolidor, né, cara? Tem que ser um diretor de visão, porque de cego já basta o herói, né, cara? Caraca, você... Hoje o Oliver tá terrível. Não, hoje o Oliver tá light, cara. Ah, cara, na minha opinião, né, o Demolidor, nos quadrinhos, é um dos melhores heróis da Marvel, né? É um herói que ele evoluiu, né? Ele deixou de ser aquela coisa boba que o Stan Lee criou tempos atrás e ficou legal depois que o Frank Miller, né, passou pelas histórias deles e tal. O filme vai ser em 4D para os cegos acompanhar a legenda em braille. Caralho. Alerta de humor negro, pelo amor de Deus, cara. O Ben Affleck ainda, depois dessa notícia, né, e com certeza que tá deixando muito nítido aí que não vai ser com o Ben Affleck, né, ele disse que perdeu oportunidades naquele filme, né. Ele acha que o filme do Demolidor, né, o de 2003, ele foi feito em uma época que os filmes de super-heróis ainda não estavam certos ainda, que nem hoje, né, que a gente tem o Batman The Dark Knight, que foi um puta de um filme, e que adaptou bem tudo aquilo, né, cara, e o Demolidor é isso, cara. Eu acho que é um herói meio dark aí da Marvel, tem histórias legais pra fazer, inclusive a queda de Murdock, eu acho, porra, pra um filme seria perfeito. Mas essa coisa de todo mundo querer um diretor como Christopher Nolan tá começando a me deixar preocupado agora, né. Quer dizer que agora a gente só tem um diretor bom? Um exemplo a ser seguido, né. Porque é muito complicado, cara, você ficar dependendo de diretor, quando você sabe que você tem, por exemplo, a Fox adora cagar um filme. A Sony também, todo o quiprocó que ele arranjou em cima de Homem-Aranha. Então, meu, quando o estúdio, o produtor se intromete muito, não tem diretor que dê jeito. Eu acho que o que aconteceu em Batman foi, realmente, Christopher Nolan é um gênio? Christopher Nolan é um gênio. Só que aí você atribui que todo o sucesso de Dark Knight foi dele? Não é, cara. Porque ele tem muito diretor que tem ideia boa. Só que chega lá o produtor barra, os estúdios barram, ele vai criar uma coisa com uma temática mais adulta, o estúdio fala, não, pelo amor de Deus, censura 10 anos. O ator é ruim pra cacete. Bota um labrador do lado do ator. O Demolidog, né? Demolidog, o cachorro sem faro. Penélope Cruz ao lado de Johnny Depp em Piratas do Caribe 4. A atriz Penélope Cruz é o primeiro nome depois de Johnny Depp a aparecer no elenco de Pirates of the Caribbean on Strange Tides, quarto filme da cinesérie Piratas do Caribe. Segundo a Hollywood Reporter, Cruz ainda negocia sua participação e sua personagem seria contraponto a Jack Sparrow, igual a ele de diversas formas. No filme, Jack Sparrow em busca da mítica fonte da juventude, história baseada no livro On Strange Tides, de Tim Powers, o roteiro de Piratas do Caribe está sendo adaptado pelos autores do original Terry Roller e Ted Elliott, e terá a direção de Rob Marshall, foi o mesmo cara que dirigiu Chicago. Piratas do Caribe 4 será rodado nas ilhas de do Havaí no meio do ano. A estreia é prevista para 20 de maio de 2011. E esse é o segundo filme já seguido que a Penélope Cruz trabalha com o Rob Marshall, né? Porque o último foi aquele musical Tropical 9, que ele teve algumas premiações aí. Mas que não foi bem recebido pela bilheteria, né? E nem pela crítica. Pô, mas com uma cena dessa que nem tá na foto, precisa de muita bilheteria e crítica? Só precisa daquele par de perna dela. Olha só, que é isso, gente? Isso aí faz o Y invertido até, bicho. Se tivesse em outro ângulo, a crítica seria diferente. É. Aplausos garantidos. Aposto que o Ibope subia. É, não aí, só o Ibope, né? O quarto filme vão tirar aquele casalzinho de merda, né? Ah, isso é verdade, cara. Puta, Orlando Bloom, Piratas do Caribe, era um saco. Era o grande problema, porque era um casalzinho ok, funcionou no primeiro filme, né? Casalzinho, apaixonadinho, era um motivo pro cara correr atrás dos piratas e tal. Mas eles estenderam isso por mais dois filmes, né, cara? E ainda então, fizeram matrimônio no meio do navio, num tiroteio. Em batalha, né, cara? É, na batalha. Puta, tá pro inferno. Não, ficou forçado. Eles podiam ter, sei lá, matado eles no segundo. Peraí, ficou forçado? Qual parte ficou forçado? É, eles têm que tomar cuidado, porque senão a franquia vai afundar, né? Que pariu. A Laura Pérez essa. Eu estou indo aí enfiar o dedo na sua bunda agora. Eu fico sacaneando vocês iam me agradar? É, puta. Aline, revelações, Aline. Cuidado com o que ele vai te pedir à noite. Tô fora, isso aí não dá. Eu queria aproveitar, eu tô anunciando aqui o meu workshop de trocadilhos. O Harry Lacerda no forno. É depois da aula do Eduardo Spohr. Você achou forçado o fato de eles estarem lutando no meio de um redemoinho? Não, né? Aquilo ali, de certa forma, levando em consideração um filme de ação e fantasia, tá até aceitável. Porque esqueletos falando, tudo bem, né? Agora, casamento no meio da batalha, pelo amor de Deus, né, cara? Quando você é quer tudo casar forçado, comigo, é uma coisa. Acho... Aí eles tentam colocar uma coisa muito simples numa cena forçada. Fica ruim demais. Então, casamento ruim, esqueletos falando sem cordas vocais, ótimo. Não, isso tudo é passável, né? Tudo é... dá pra explicar. Nunca assistiu He-Man? O He-Man... Tá aí um exemplo bem plausível. Ah, mas o casamento em alto mar foi fofo, vai. Foi fofo. Quem quer saber de fofo na porra da batalha, não? O respeitável foi o padre, que era o Geoffrey Rush, né, cara? O Babosa. O Babosa. Rapaz, eu tô no meio da batalha e vejo um casal se beijando, é miro o canhão e estraçalho os dois ali na hora, meu. É nos primeiros que eu atiro. Até que a morte os separe, né? A parte de cima da de baixo, né? Ô, Oliver, você vai gravar um CD, cara. E tem que gravar um CD só de trocadilhos. Em um anúncio feito em Hong Kong, a Image International Holdings, grupo que controla a Image Studios, anunciou que está fechando o estúdio de animação responsável pelo desenvolvimento dos longas-metragens Tartarugas Ninja e Astro Boy, e que estava produzindo o filme Gatchaman, ou Força G aqui no Brasil. O motivo é a preservação dos acionistas da empresa, que, apesar de ter alcançado sucesso com Tartarugas Ninja, vem perdendo muito dinheiro pelo baixo retorno dado pela bilheteria de Astro Boy, que custou 65 milhões de dólares e arrecadou 23 milhões. Além disso, a empresa já acumulava a perda de quase 100 milhões de estalecas americanas, além de dever quase 5 milhões aos 350 empregados, nossa senhora, que estão no olho da rua. A holding responsável pela Image disse que continuará desenvolvendo ideias para filmes, mas irá terceirizar o trabalho de animação para a parte continental da China, que apresenta preços mais convidativos, claro, feito todos por crianças, né? Nada foi dito sobre o destino de Gatchaman. É, nada foi dito, mas pelo jeito ela realmente, Gatchaman morreu e não vai ser terminado, né? Alguém assistiu esse Gatchaman, esse Força G aí? Cara, ele é um desenho tosco, sem muita animação, estilo Speed Racer. A história não é legal. Mas é estranho, cara. Ele veio como Força G pro Brasil? É, de Force, eles falavam, uma coisa assim. Ah, tá, porque já tem o Força G, né? Que é daqueles ratinhos lá. É, né? Exato, né? E uma coisa que no Brasil ficou meio fora de, sabe, fora de sentido, né? Chamar Força G. Em agradecimentos a Nicolas Cage, que tá na dublagem do Astro Boy. Então, lá fora o Astro Boy já estreou, porque aqui no Brasil ainda não, né? Ah, no meu seu computador já estreou, já. Ah, tá. Não, eu vi o trailer em 3D quando eu fui ver Fantasmas de Scrooge e eu achei bem legalzinho, assim. Eu tenho vontade de assistir quando sair aqui. Quem assistiu Astro Boy é o Oliver. O original, né? É. Não, o original não assistia mais porque ele achava que com 20 anos ele já tinha que parar de ver. Mas esse Tartarugas Ninja que eles estavam fazendo era aquele em live action? Não, eles fizeram. Aquele de 2007 foi o que eles fizeram. Que realmente é um filme bom. Ele deu um retorno aí de 93 milhões. Só que os caras já estavam tendo muita perda, né? De dinheiro. E a Astro Boy teve uma bilheteria ridícula. É, mas essa bilheteria, por enquanto, só foi a nível doméstico, né? Não, tem também estrangeiro. No total, ele arrecadou 23 no mundo todo. Que desgraça. Nossa, que regaço. Ele arrecadou 19,5 em casa. É. Agora, quer deixar o pessoal da Image feliz, né? É só colocar um filme do Ed Murphy do lado. Murphy é muito ruim. Será que ele não é executivo da Image? Deve ser algum acionista majoritário, né? Alguma coisa assim. Aí, não, o problema é que ele é a assembleia toda dos acionistas, né? Não, cara, mas a gente comentou uns programas atrás, cara. Teve um filme do Ed Murphy, custou 100 milhões e arrecadou 4, cara. Foi zoado, nossa. Não é o Pluto Nash, não, né? Foi. Eu disse daquele foi Dave, Pluto não? Nash, foi Pluto Nash, Pluto Nash. Cara, é muito ruim mesmo. Ah, é lamentável, né, cara? Porque assim, Tartarugas Ninja eles não iam poder fazer um filme novo, porque agora eles vão fazer em live action. Então eles não iam poder mexer mais. Aí que era da hora, aí que ia ser da hora. Tartarugas em live action. Ué, que nem os antigos, mano. É, esse novo eu comecei a assistir, eu bateu o sono, eu desliguei e fui dormir. Que isso? Esse novo eu assisti no cinema. Muito bom, muito bom. Não me prendeu atenção esse novo, não. Esse novo, né, de 3 anos atrás, né? É esse novo, que eu caguei, assim, comecei a assistir. Fiquei na mesma, só não soltei esse peido aí, mas fiquei na mesma. Seu conceito de peido é muito abstrato. É da região, entendeu? Tim Robbins, que atuou brilhantemente em Um Sonho de Liberdade, é o mais novo contratado para o Lanterna Verde. Ele fará o Senador Raymond, o pai do vilão da história do Dr. Hector Raymond. Assim como o Ryan Reynolds, Robbins já participou de uma adaptação da Marvel, Howard Super Pato. Puta merda, uma adaptação da Marvel, Howard Super Pato. Que credencial. Ah, da hora, meu, louco. Nossa, você já notou que o Guizão não tem senso crítico? Jogos Mortais, pô, é da hora, pô. É da hora mesmo, vai filme ter do, filme do He-Man, pô, é da hora. Jogos Mortais. Que cês, é que agora que vocês cresceram, vocês ficam tudo crítico. Todo mundo é crítico. Epa, mundo é crítico de cinema. Ô, Guizão, você assistiu o Pluto Nash? Tá, todo mundo é o Ruben Revolt de Filho. Todo mundo é esse cara agora. Nenhum filme é bom, é tudo uma bosta. Quando era pequeno, passava a porra do Tartaruga Ninja na sessão da tarde e ia todo mundo sentar pra assistir. Mas eu claro, nós tínhamos o cérebro todo desenvolvido. Não, mas eu assisti a Tartaruga Ninja, mas não consegui assistir Howard Super Pato, cara. Lembrando que passava na sua TV a cabo. Obrigado por me ter. Você falou que nem o Lampião agora, você viu? Agora vamos, uma coisa bem a régua. Gene Valacerdes in the house. Só um momento, por favor. Oi, seu filho de Kenga, você para me interromper? Com licença, sua... O filho de uma rock and roll. Lembrando que o foco deve pairar. Paira não, animal. Escreva direito na porra da notícia. Que deve pairar na relação de Raymond com o herói da fita, já que o Sinestro, antes de se tornar o grande inimigo conhecido nas histórias, em quadrinho fomentou e amigo de Jordan. Talvez a construção da relação entre Jordan e o Sinestro seja esquadrinhada em uma possível sequência da história. Os personagens como Lanterna Verde, Pylon Hong, Tomar é macacarrão presença. Macarrão? Macarrão é foda. Ah, Maria, Lanterna Verde orbitará nas telas de cinema em todo o Brasil em 17 de junho de 2011. Ah, Riego. O Lanterna Verde, ele tá chegando nas telas em todo o Brasil em 17 de junho, menos em Mossoró. Exatamente. Lá não tem tela pra passar. Exato. Os filhos de rapariga. Vocês são os filhos de rapariga que me colocam o cinema aqui. Vocês estão entendendo, seus filhos de umas quenga. Vocês vão feder mais que taboca de foguetão até dormir. Caralho. Agora, por favor, a senhora se recomponha. Porque eu não sou caba mais ré de ficar aguentando desaforo, não. Vá comer sua pasta velha de castanha amassada, por favor. Mano, eu me senti gravando o Lado Compadecido agora. Eu ia falar rapaz, isso agora. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Bora, moção. Ah, rieta, bicho. Vai, bom, cara, um puta de motor, você, né, você cara? Você lembra do que a notícia relata? Agora que eu lembro. Quando que estreia o Lampião Verde aí? Ficando sem. Pode ser porque é Superman dos canudos. Cara, eu tô indo pra cá. Isso é uma lamparina verde. Farina verde. Você sabe até que Lanterna Verde se inspira no Lampião, né? Porque Lampião veio antes. O Homem Calango, né? O Batman. Ora não! Inclusive, uma das fontes do poder não é um tipo um Lampião lá? Uma lanterna. É Lampião, né? Ela é uma lanterna. A lanterna tem formato de Lampião. É. Olha, pô, seu Lampião é muito esquisito, que aquilo ali foi um Lampião, minha filha. Bom, gente, tá bom, vai. Tim Robbins como pai do vilão do Lanterna Verde. Bom ator, alguma coisa a falar aí? Ele é bom ator, mas o papel que ele tá fazendo, será que vai ter algum destaque que vai mostrar esse talento dele? Eu acredito que se ele for meio que vilão também, né? Ele empurrar o filho pra direção que a gente tá esperando que vai acabar no filme aí, eu acho que vai ser legal. Eu, na minha opinião, Tim Robbins, cara, ele foi um dos melhores vilões aí do cinema, cara, naquele O Suspeito da Rua Arlington. Nossa! Aquele filme, cara, é muito legal, e lembrando... É uma história verídica, né, cara? Só pode ser verídico, né, velho? Não, mas é verídico mesmo. Esse negócio aconteceu, foi o atentado do... Por que deu spoiler do final do filme? Eu nunca vi esse... O filme, ele de é 91. De 99. E depois de tanta especulação sobre se ia ter ou não um filme sobre o Homem-Formiga, né? Que é aquele herói da Marvel que tem o poder de... reduzir seu tamanho e também pode comunicar com inseto, as coisas agora talvez fiquem um pouco mais concretas, já que o Stan Lee usou o Twitter mais uma vez e disse que ele tinha se encontrado com o Edgar Wright, que é aquele que é o roteirista de Todo Mundo Quase Morto, e eles tiveram uma conversa muito engraçada sobre o herói e tudo mais, e aí no final ele acabou falando, esqueci de falar, o filme vai realmente acontecer. Então, a Marvel vai levar vários heróis pra telona, entre eles vão estar o Punho de Ferro, o Doutor Estranho e o Pantera Negra, né? Oliver, você acha que é plausível disso acontecer? Eu acho que sim, porque esse rumor ganhou força logo depois que a Marvel foi... aquela mega compra da Disney, né? E pelo fato de ser Homem-Formiga, tal, a temática chega a ser até mais infantil, né? Uma história mais bobinha, mais ingênua, e de repente com essa associação da Disney pode até funcionar, cara. Punho de Ferro na Disney, o que vai virar? Luvinha branca do Mickey de ferro. Não, eu não sei, o Punho de Ferro aí já é um outro gênero, né, cara? É mais ação e tal. Aí a gente pode até dizer que, de repente, é um filme da Marvel, né? Mas que pode sair pela aquela Buena Vista, não diretamente pela Disney, pela divisão da Disney. Senão o Pantera Negra ia ser o Baguera do Mowgli, né? Esse daqui vai ser um filme mais ou menos com nível de humor tipo de Homens de Preto. Eu tô achando que vai acontecer isso. Mesmo porque o diretor, o Edgar Wright, ele fez, cara, duas putas comédias, né? Que é o Todo Mundo Quase Morto e aquele outro que eu esqueci o nome, acho que é Mandando Chumbo. O nome original é Hot Fuzz, que por algum acaso é com o mesmo elenco, que é com o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Que é aquela isso. Dupla inseparável nos filmes dele, cara. Pô, fantástico, cara. De longe as melhores comédias da década. Não, Todo Mundo Quase Morto é inacreditável, hein? Engraçado, né? Acho que, pô, Homem-Formiga, né? Não tem que ter temática séria, cara. Tem mesmo, cara. Pelo amor de Deus, vida de inseto doido. Bom, com a baixa audiência do Flash Forward aí, caiu fora aí da série David Goyer, né? Que ficou mais conhecido por roteirizar filmes como Blade, Batman Begins e Batman The Dark Knight só, né? Ele alegou que ele tá saindo pra se dedicar definitivamente pra sua carreira no cinema, né? Então, quer dizer, a galera já tá associando que é bem provável que ele volte pra franquia do Homem-Morcego. Não, e o pior é que já confirmaram e ele já tá escrevendo com o Jonathan Nolan. Isso, que é irmão do Christopher Nolan. E isso até abriu uma brecha pra rumores, né? Porque saiu um boato há algum tempo que dava conta de que o roteiro ia começar a ser escrito agora em fevereiro. E realmente aconteceu. Só que nessa mesma notícia... tava dizendo que iam ser vários vilões no filme. Seria o Charada, que seria o vilão principal do filme, que vai descobrir a identidade secreta dele. O Asilo Arca ia ter, digamos assim, um foco maior, ele ia aparecer muito mais no filme. E vários inimigos iam fazer ponta, como o Pinguim e o Senhor Frio, que ele ia aparecer como Dr. Fries, né? Antes de virar aquele super vilão, né? A Bárbara Gordon também ia aparecer, o que eu acho que é meio esquisito, porque no filme ela era uma criança, né? No Batman Begins, no Dark Knight. O Comissário Gordon Gordon ia mencionar Metrópolis e possivelmente Lex Luthor, e o Dick Grayson poderia aparecer no filme, mas não ia virar o Robin. Aí o pessoal falou, pô, se uma coisa é verdade, talvez ele, o resto também seja, né? Ah, mas você sabe, tipo assim, a galera ficou assustada por causa dessa penca de vilão que apareceu, né? E todo mundo sabe dos antecedentes aí de filmes que usaram vários. Homem-Aranha 3. Sim, é um pra citar o exemplo, né? Mas se a gente lembrar do Batman Begins, cara, tem vários vilões também. A gente tem o mafioso lá, o Falcone, a gente tem o Espantalho, o e como principal, o Ra's al Ghul, cara. Só que foi colocado de maneira tão inteligente no roteiro que ninguém se sobressaiu aos outros, a não ser quem precisava, que era o Ra's al Ghul, né? E ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, abriu brecha para eles desenvolver o personagem do Batman, né, / Bruce Wayne. Então, quer dizer, eles encheram de personagens também conhecidos da série em quadrinhos, mas não ficou em absoluto nada absurdo, cara. Porque foi uma coisa que foi planejada desde o começo, né, Oliver? Que nem no caso do Homem-Aranha 3, que todo mundo gosta de falar, ela foi uma coisa imposta. Por exemplo, desde o começo, a vontade do Sam Raimi era só fazer com o Homem-Aranha. E mostrar só um pouquinho do filho do Andy Verde. E no entanto, ele bateu o pé agora, né, pra tirar, eles queriam outra penca de vilões, ele bateu o pé e acabou caindo fora, cara. É, mas o problema dele nem foi tanto a parte de bater o pé por causa da penca de vilões, né, o problema dele é que ele queria o Abutre e o Abutre é uma bosta, né, cara, nem no desenho, não tem lugar nenhum que fala, não, o Abutre é meu vilão favorito. Não, ele podia mostrar uma ótica nova, né, pô. Exatamente, o Ra's al Ghul, cara, ele nunca foi um vilão de evidência nas histórias do Batman, cara, entendeu? Até gente que lia quadrinhos nem lembrou desse porra, cara. Então, mas o filme, cara, foi de maneira inteligente e até mesmo, né, porque o Batman Begins, ele explorou algo que nos quadrinhos nunca falaram a respeito, que foi aqueles 7 anos de ausência do Bruce Wayne e da cidade de Gotham, né? E eles desenvolveram isso bem no filme. Os complementos que eles colocaram não ficaram demais, entendeu? Eu concordo contigo, cara. Eu acho realmente que você tem razão. Pô, é que o Oliver falou tudo, cara. Acho seria interessante meio que reinventar, tipo, sei lá, se fosse colocar um pinguim, nem ia fazer igual o Batman do Tim Burton lá, que colocaram um cara com 3 dedos na mão com um pinguim. Coloca um mafioso lá com um pinguim. Dava pra uma reinventada no Abutre de tal forma que ele não simplesmente fosse um velho que voava. Pensar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. É, que nem eu falo, na mão, é por isso que o pessoal tá tão desesperado, porque na mão do... Não tô falando do filme ruim, tô falando que o personagem foi, eu achei estranho, um cara com deformado, com 3 dedos, foi criado com um pinguim, ele é o Mogli da Cidade Grande? É, que bosta. É o Mogli dos pinguins, e os pinguins, porra, são mega iranianos, sabe, construtor de bombas atômicas. Verdade. Não, ficou realmente forçado demais, eu acho que eles podiam pegar por aí mesmo, o pinguim ser um mafioso, porque tem uma coisa nessa, não tem já? Uns quadrinhos ou alguma parte? O problema é tentar relacionar o mafioso a esse nome ridículo que é pinguim. Ah, mas pode ser o apelido de mafioso. É isso, exatamente. Ele mata os seus inimigos congelados, e daí? Nossa. Põe ele vestido de smoke no filme. Ou ele é um cara que tem sangue frio. É, ué. Verdade. Não, mas... ele é uma galinha que não sabe voar, então. Peraí, ele tem sangue frio. Digamos assim, tem sangue de frio. A enfermeira que tirou o exame de sangue dele espalhou pela cidade inteira. Cara, aquele maluco é um pinguim. Puta merda. Eu queria saber de onde vocês tiraram que pinguim tem sangue frio, mas tudo bem. Jogaram nesse caso, ele não sabia voar. Pinguim não sabe voar, pronto. O que se confunde é o seguinte: o que se confunde é que nós estamos discutindo uma especulação absurda, né, cara? É, não, mas é que nem estão falando, ah, ele é muito estranho, ele é deformado, não sei o quê, mas tem que entender que o vilão é assim. Sim, mas se lembra que a nova linha do filme Nolan, de Batman... Então, mas o Nolan que fez diferente. Sim, criatura, não é, mas que ele tá assim, seguindo uma linha de realismo, entendeu? Exatamente, ele tá começando a trazer mais pra realidade todos os personagens. É claro, e é óbvio que ele não vai pôr um cara deformado com 3 dedos. O pinguim é uma merda, pra mim não tem que botar esse vilão, Batman, esquece esse negócio, tem outros vilões. Mas você tem que ver, cara, cara, que pinguim, é, a sonoridade da, da palavra, do nome pinguim, é ruim aqui pra, pra gente que é brasileiro, sim, entendeu? É, não, é o que eu tô falando. Lá fora, os caras tão cagando, por exemplo, Penguin, né? Que nome irado, de repente, eles acham, né? Não sei, cara, agora... Às vezes é o sobrenome do cara. Entendeu? De repente, um cara que, com certeza, cara, se o Nolan for trabalhar com o pinguim, cara, vai ser um cara que assume a máfia lá do, do Falcone, cara. Vai, achei da hora. Inclusive, tinha uns rumores uns tempos atrás que era aquele o Philip Seymour Hoffman, né? Que tava cotado isso. Pra pinguim. Porra, cara, o cara foi um puta de um vilão em Missão Impossível, cara. Isso eu tenho que concordar. Então, o jeito que o Dark Knight terminou tem várias vertentes, né? Ele fugindo, o Batman fugindo como se fosse o bandido, dá pra você colocar o Superman, que é o que todo mundo espera, né? Que é o que é o mais aguardado dessa continuação. Que não vai acontecer. Que não vai acontecer. A menina morrendo lá, aquela horrorosa cara de bulldog, é, ela morrendo, dá pra entrar a mulher gato. O Falcone sumindo, dá pra entrar o pinguim, entendeu? Além de voltar outros vilões, entendeu? E pra completar mais uma notícia com o nome do programa, né? Christopher Nolan. Parece que o pessoal da Warner andou procurando ele pra assumir a parte de, assim, de uma supervisão de, do novo filme do Super-Homem, que eles estão com medo de perder o prazo lá e não poder mais fazer um filme do último filme. Quem não filme tá de... procurando por ele, né, cara? Caramba, ele tá chamando, né? Pede pra subir. Então, ele tá sendo contratado, mas provavelmente não vai ficar com a direção. Ele entregaria pra outra pessoa, mas ficaria ele supervisionando para sair algo nos padrões Nolan de qualidade. E em meio a isso, outro diretor que apareceu aí nas notícias foi o Louis Leterrier, que fez o Incrível Hulk, que tá maluco para fazer outro filme de super-heróis. Qualquer um, né? De qualquer um. O cara queria fazer Vingadores, o pessoal falou, ah, não, Vingadores não, que você vai estragar o negócio. O que eu mais fiquei curioso aqui é para saber o ponto de vista real do Nolan, do fato do Superman usar a cueca por cima da calça. Ah, não, é isso que eu ia querer ver, cara. Nem só isso. Isso, cara. E o fato de você conseguir disfarçar um cara que só tira o óculos e puxa o cabelinho pra frente. Cara, mas é, o filme do Christopher Reeve, cara, ele ficava diferente, cara. Mas ele dava uma forçada no jeito, ele ficava desastrado. É, foi muito o sucesso do filme, eu acho que foi muito do Christopher Reeve também, né? Que apesar de só o óculos disfarçar, a atuação dele era foda, né? Ele fazia do Clark Kent um personagem muito diferente do Superman. É, mas isso tinha sido um pedido do Richard Donner, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que isso daí foi uma liberdade aí que o Christopher Reeve tomou. O Brandon Routh também, ele partiu pra uma linha de atuação do Christopher Reeve, né? Eu achei que ficou até legal. O que pecou mesmo no filme novo do Superman foi o roteiro, pouca ação, coisas assim, né? O que pecou no filme do Superman de verdade, cara, foi o Batman Begins. Eu não entendi. Porque todo mundo esperava do filme do Superman, cara, o que viu no Batman Begins, entendeu? Sei lá, cara. É que nem eu falei antes. O Superman, ele foi criado numa época diferente, cara, e hoje não funciona mais, cara, só isso. Games. E vamos aos destaques de games. Novo trailer de God of War 3. Dead or Alive Paradise tem novas imagens. Divulgados mais detalhes do novo Assassin's Creed. Nintendo trabalhando em novo videogame. Presidente da EA Sports comenta controle sensível a movimentos do PS3. Saiu na última sexta-feira, né, o trailer do God of War 3, que não tem nem muito o que falar, né, cara? Kratos, violência insana, sangue, muito sangue. Cara, mas vocês não acharam mais do mesmo? Eu achei, assim, o trailer do jogo parece tudo que eu joguei no 1 e no 2, cara. Eu achei só que ele é mais corridão, sabe? Não corrido, mas cheio de imagens colossais e ângulos de câmera, entendeu? Por enquanto, né? Ah, sim, ele vai... Vão fazer que nem Michael Bay. Você coloca mais do mesmo com muito mais do mesmo depois, né? É, eles vão aumentar mais uma vez. Ah, sei lá, nem sei o que falar. Vai, força na peruca aí. Não, cara, porque assim... É mais o mesmo, mas é que negócio, né? Que nem... Ah, nem sei o que falar. Ou no mínimo aqui, acho que a única diversão é você chegar a conhecer os novos desafios dele, né, cara? Porque, sinceramente, na hora de você ver o trailer, ok, é, a gente vê que tá um lance meio que repetitivo, mas na hora de jogar, né, a coisa muda, cara. Eu, pra ser sincero, eu achei repetitivo na hora de jogar, velho. A jogabilidade dele realmente não evolui muito conforme você vai jogando. nem quando você vai jogando e nem quando você passa de um jogo pro outro. É aquela velha questão, né, cara? Os gráficos são muito legais, dá aquela imensidão, né, de toda os mitos gregos e tal, cara. E ele foi bom quando estreou, né, a novidade, digamos assim. Foi muito bom na sua estreia, mas depois foi se segurando, cara. Acho que no modo diversão mesmo, que a galera gosta de chegar e sentar espadada aí nos monstros e tal, cara, e acabou, cara. É, eu não vou falar, senão daqui a pouco eu vou começar com mimimi, que eu sou cachista, que não sei o quê. Mas é aquela coisa, eu achei repetitivo. Só que você... É, porra, você tem o videogame há 24 horas e você já virou fanboy, mano. Ah, mas é, cara, porque assim, eu tinha o PlayStation, o God of War 1 e no PlayStation 1. Beleza, você joga, é animal, pô, você fica empolgado. 2, tá, é um mais prolongado. Agora tem mais coisas maiores ainda, cenários maiores, movimento no fundo maior. Só que agora ele vai lançar um 3 sem ter, sabe, um mote que chame a atenção. Afinal de contas, não dá pra você colocar o Kratos num The Sims, por exemplo. Pô, ia ser foda, né? Pra botar pra comer o bicho. Adquirir conhecimento. O cara rasga o livro assim, força o livro. Não, brigar com o vizinho. É a cabeça do cara. Então, que nem eu falo, acho que no fundo tudo isso é mais uma aspiração do pessoal que tem um PlayStation, né? Porque é um jogo exclusivo do PlayStation. Então o que eles podem ficar falando é: ai meu Deus, eu tenho e você não tem, né? Mas que tá repetitivo. E assim, eu não tô vendo nada demais, não tem mesmo. Fatality. E já que o assunto é mais do mesmo, saíram novos detalhes sobre o novo jogo de Assassin's Creed, que saiu durante uma conferência do Ubisoft acontecida semana passada. O jogo vai ser ambientado em Roma e vai contar com um modo de assassinato multiplayer. Yves Guillemot, presidente da empresa, diz o seguinte: ele marca a volta do lendário Ezio, mas desta vez ele atacará diretamente o coração da Ordem dos Templários. Em adição a essa nova e completa aventura, os jogadores poderão desafiar seus amigos em um modo multiplayer de assassinato muito inovador. Eu espero que seja realmente inovador, pois, né, senão continua a mesma coisa. Quando perguntado sobre mais detalhes, como a data de lançamento, a resposta não veio, mas espera-se o lançamento por volta de abril de 2011, exclusivamente para Xbox 360. Vai, Oliver, desce a lenha. Não vou descer a lenha. Polar, desce a lenha. Eu vou descer a lenha por quê? É um exclusivo para Xbox, parceiro. Olha, cara, eu vou falar, porque é o seguinte... Eu sou contra jogos exclusivos de console, sabe? O God of War, tudo bem que é um jogo da Sony, mas você acaba limitando muito. E exclusividade em games, cara, você tem no máximo em um ano, você tá lançando a versão pro outro console. É que nem Metal Gear, por exemplo, né, cara? Que falavam que era o grande exclusividade também da Sony, né? Acabou que vai ser pro Xbox aí. É, não vai ser o Metal Gear 4, mas que vai vir um Metal Gear pro Xbox, com certeza vai. É, mas se tem um, né, cara? Daí pra frente o que lançar vem também, né? Bela, agora assim, você cria um personagem foda, sanguinolento e tal, o cara é matador. Você dá o nome de Ezio pra ele, velho? Isso a gente, quando eu jogava, chamava de Elésio. Cara, convenhamos, Kratos Wins, né, cara? Tá muito melhor, né, cara? Ezio, Jardel, pô. O Ezio jogava no Fluminense. E o do Assassin's Creed 1, que é o Altair, né? Altair, cara. Apolinário. No terceiro... É nome no terceiro, de chefe de sessão. Vai ser uma trilogia, né? Vai ser uma trilogia de games. Vai, meu. E se o final for... Ah, no terceiro... O terceiro vai ser Henry Charles. Cara, mas, não, aí ele vai matar de outro jeito. Fatality. Bem, saíram novas imagens também do Dead or Alive Paradise, né? Que é um filme de porrada com mulheres de biquíni e não tem muito mais o que falar, né? Acabou, né? Mesmo? Acabou toda a franquia Dead or Alive, foi falada nesse comentário. Não tinha um esquema de vôlei também no meio? É, então um minigame de vôlei. Ah, acabou a notícia então, né? De beach vôlei, né? Beach vôlei mesmo, né? Beach. Beach vôlei. Esse daqui é o que ficou famoso, porque os peitos balançam, como que diz, individualmente. É, eles fizeram uma... O cara tem o trabalho de animar um por um, cara. Os peitos também indo separada. É, engine side boobs. E se a bola pegar do mau jeito, o silicone ainda sai. Mas essas coisas aqui é feita no Vale do Silicone, né? Pariu. O principal designer da Nintendo, Shigeru Miyamoto, ele confirmou que a empresa está trabalhando em um novo aparelho. Durante a palestra no Japão, ele admitiu que a Nintendo está desenvolvendo algo novo e que será aí revelado dentro de um mês. As especulações recomeçaram imediatamente, e não é a primeira vez que o Miyamoto ele sugere algo assim, né? Alguns fãs aí da Nintendo estão apostando que pode ser uma versão aí de alta definição do próprio Nintendo Wii, né, que é o último console aí da Nintendo, enquanto outros apostam num Nintendo DS com controles sensíveis a movimentos também. Com gráfico igual do Wii, né? É, nesse mesmo evento aí, o Miyamoto ele declarou ainda que está trabalhando em um título para o Wii Motion Plus, além do recém-anunciado, que é o exclusivo para o formato Legend of Zelda. A Lenda de Zelda, o Legend of Zelda. Eita! Vai que mostra, certo. É Lenda de Zelda? Eu não sei. Aqui saiu o nome em português ou não? Não, né? Não, é Legend of Zelda mesmo. E falar o quê, né? A Nintendo percebeu agora que a água bateu na bunda, que o Project Natal tá vindo aí, e a desculpa deles, que eles não podiam investir muito no gráfico pra poder fazer a parte de controle de movimentos, tá caindo por terra, né? Então, ou eles se mexem e criam um videogame novo, ou eles vão ficar pra trás. E eu tô achando realmente que vai ser um Nintendo Wii com uma alta definição aí. Cara, imagina um videogame portátil desse, em que você anda na mão com seu movimento. Passou num buraco no ônibus, ferrou, né? Acabou o jogo. Eu tenho medo dos japoneses com essa tecnologia na mão. Caramba, você falou agora, me veio até uma cena na cabeça, velho. Portátil, na mão? Pocket Puss. Pocket Puss. Fatality. E já que o assunto é controle sensível a movimentos, né, o presidente da EA Sports, o Peter Moore, falou ao site CID sobre o controle sensível a movimentos do PlayStation 3, que por enquanto tem o codinome de ARC. O executivo disse que o aparelho, apesar de ter um funcionamento semelhante ao Wiimote, ele vai ser uma experiência bem diferente, né? Que eles estão acompanhando a novidade, com interesse e tudo mais. Só que até agora não teve nada de concreto, né? Porque assim, não sei se vocês viram a apresentação da última E3, mas o negócio é bem esquisito. Ele parece um microfone com uma bola rosa. Faz aqueles negócios de medir luz, sabe? Bombonismo. Parece um sabre de luz com fimose. Caralho! Então o cara começou a falar que tá animado, só que até agora não teve nada, né? Porque o Microsoft já deu a entender que até o final do ano o Project Natal já tá nas lojas. O Wii já tem o emote e vai precisar melhorar os gráficos. E o PlayStation até agora nada, né? Tá parado a Sony. O Wii já tem o emote e vai fazer outro videogame. Que foi a única coisa que prestou foi o emote, né? É. Projeto Natal, vocês acham que vai pegar mesmo, cara? Que é tudo isso que estão falando? Você acha que a diversão em movimentos do corpo vai ser muito maior do que você jogando com o joystick na mão? Depende do jogo. Porque se funcionar da maneira que ele tá dizendo, né? Você não vai só jogar sem um joystick na mão, né? Tem coisa que você vai poder pegar um objeto qualquer que você tem na tua casa, escanear e fazer dele o objeto que você vai usar no jogo, né? Imagina jogando World of Warcraft. Com esse sensor de movimento no seu corpo todo, que louco que deve ser. Pô, ia ser uma coisa cansativa do caralho. Ia ser muito chato ter que ficar andando de um lado pro outro, tendo que se movimentar. É. Ah, mas imagina na sala, né, inteira. Deve ter alguma coisa que ative o movimento pra frente e tudo mais. Os gordos vão adorar. Mas você imagina isso com Modern Warfare 2, Polar. Caramba. Dá pra jogar se você for healer no WoW. Agora, se for tanque, já era. Impossível. Agora, você imagina você com o Pregnator lá, jogando xadrez. Que louco que deve ser. Pô, você imagina, você fazer uma tecnologia dessa pra jogar xadrez, tem que tomar no rabo mesmo, né, cara? Quadrinhos. E o escritor Ed Brubaker, ele confirmou que apesar de Steve Rogers, né, o Capitão América original, ter voltado da morte, vai lá saber, ele não vai reassumir o papel do Bandeiroso aí, pelo menos não na própria série do herói aí, e nem junto aos Vingadores. Buck Bunnies, né, que é o personagem, puta, velho pra caralho, né, acho que foi junto com a origem do Capitão América quase, né? Ele continuará no papel que assumiu após a morte de Rogers nas duas séries, tanto em Vingadores como no Capitão América. Brubaker, ele ainda não confirmou o que o Renascido fará no universo Marvel, mas Rogers certamente terá presença na série do Capitão América. Também foi confirmado que o novo desenhista da série será o Jackson Geiss, a partir da edição 606, que vai contar a primeira história na fase Heroic Age. Alguém viu o que aconteceu? Por que ele voltou da morte? Cara, eu não vi, eu só vi que ele morreu lá porque uma amiga dele foi hipnotizada, algo assim, né? Na Guerra Civil. Porque o que tem pra dizer, né? O cara vai voltar, mas não vai voltar. Ninguém sabe o que, que ele vai fazer. Pra que, que ele voltou, então? Pelo mesmo motivo que todo mundo tá voltando nos últimos 40 anos, né, cara? É, manter essa desgraça. A gente sabe que os caras não ficam muito tempo mortos, mas pelo amor de Deus, né? Pelo menos essa, pelo menos inventa um motivo, né? Ele voltar e fazer assim, ha! Só se fufu, pegadinha no malandro. É, esse é um dos motivos que eu não acompanho quadrinhos. É, porque, sabe, ofende a inteligência da gente, né, cara? E outra, né, cara? Quadrinhos você gasta muito aqui no Brasil, né, cara? Porra! É melhor tá assinar louco, o negócio. Qualquer revistinha com qualidade de papel higiênico aí é R$5,90, 6 contos, pelo amor de Deus, né, cara? Então, acho que, no mínimo, né, teria que respeitar a inteligência de quem sustenta esse meio todo, né, cara? A gente tem que fazer com cineasta também, né? Porque tem cada filme ruim que passa aí e sai. Mas pior que tem gente que vai assistir e pior que tem gente que gosta. Ué, Wolverine. Ó, Wolverine, aquela merda, aquela ali, ó, que é um desabafo, aquela bosta, enfim, esse filme no rabo. Porque eu nunca vi um filme desse ganhar tanto dinheiro e sendo tão ruim. Ô, filme horrível. Pegadinha do Moção. Em nome da Ritmo Antônio. Você acompanhava as histórias em quadrinhos, o Rodrigo? Não, mas indiferente disso, o filme é ruim. Então, eu o que você achou do filme? É. Rapaz, eu achei uma baita de uma putaria, porque o cabaré vai alugar o filme e vem aquelas coisas, vem aquelas papagaias. Aqui não é coisa de homem, não. Aquilo não é, não, homem. Esses cabaré vão tudo encher o rabo de pica. Porque eu não pago pra assistir um filme desse, não. E a senhora, ó, creme de amendoim, pode de rir. Filma uma desgraça e tem que ser pior que Inquisição, tem que sair queimando o DVD desse negócio. Bom, a novidade aqui é que ele vai voltar, ok, da morte, mas também tinha a ver aquele negócio, acho que a ressurreição tinha a ver com não foi o Capitão América que morreu, era um Skrull, alguma coisa assim, que assumia formas e não sei o que, não era? Não, não confirmaram isso, falaram que não ia ter Skrull na parada, não. Ah, tá. Bom, mas enfim, ele vai voltar da morte, porém ele não vai voltar a assumir o manto aí do Capitão América, né, cara? É porque, assim, o personagem Steve Rogers sempre foi fraquinho. O Capitão América sempre foi um... Eu sempre achei ele um personagem que sempre padeceu aí do background, né, cara? Então não é a mesma coisa com o X-Men ou o Homem-Aranha. Teve uma fase lá que um vilão, não lembro quem que foi, jogou um gás, ele pirou esse gás, mais ou menos esse daí do Rodrigo, e e reagiu com o super soro que fica no corpo dele ativo, né? Tem que ser e muito ele... macho. E quando aconteceu isso, ele virou mais ou menos o Sussi, sabe, cara? Falando putaria, mandando o vilão a merda. Cara, porra, cara, muito legal, cara. Foi a melhor fase do Capitão América que eu li, cara. Mandando link de sacanagem. É, cara, foi foda, cara. Bom, e roubando as palavras do Sussi, pra quem não sabe, é o leilão que decidiu o nome de um dos personagens principais de Nemesis, né? Que é a nova série do Mark Millar aí e Steve McNiven. Nos quadrinhos, fechou aí no final de janeiro, alcançando a verba aí de $8,400, cerca de R$15 mil aqui no Brasil. É, sendo que esse dinheiro será direcionado a uma clínica que cuida de crianças com necessidades especiais. E é administrado aí pelo irmão do Millar, que é o Frank Millar, né? Putz. E eu achando que não ia ouvir essa piadinha hoje. Foi inevitável, cara. Bom, o vencedor aí foi o Blake Morrow, né? Um ilustrador e designer canadense, né? E acho que o próprio nome dele, né, será o nome do herói do Nemesis. Isso, você pagava pra ter seu nome no Nemesis. Ah, legal, cara, legal. Esse será o nome do... Cara, você já pensou um herói chamado Sussi? Não. Não. Cara... Eu vejo um traveco chamado Sussi. Imagina ele batendo no vilão, você me perdeu. ele volta atrás do vilão. O que, que você quer? É que eu sou muito apegado. Bem, o vencedor que vai ter o seu nome impresso aí, né, como o nome do herói, o Blake Morrow, ele é um ilustrador e designer canadense. É o Sussi. Né, ele vai... Será que a cabeça dele separa da boca quando ele fala? Aquilo South Park, né, velho? Ah, mas com certeza o Sussi deve ter um Uncle Foca, né, velho? Fala, Abut? bem o Nemesis, né? O seu alter ego aí, um policial dos Estados Unidos que se vê testado pelo maior super vilão do mundo. É, e da mesma maneira como aconteceu com Kick-Ass, né? O nome deve ser utilizado em versões de Nemesis para cinema e games, se acontecerem. Cara, é legal esse Mas esquema. Alguém achou a foto aí parecida com a Elco Maravilha? Não, parecendo a Vera Verão versão farinhada. O negativo da Vera Verão. E outra, né, cara? E o Mark Miller também resolveu, já que a coisa é arrecadar, né? E ele teve aquele problema com o nome do Nemesis e tudo mais. Ele vai leiloar o próprio nome do Nemesis. E o leilão já tá em $4,550, né? E vai ter também um fim, como falo, um fim beneficente. Mas isso daí não vai ser uma série periódica, vai ser uma minissérie, no caso, que nem Kick-Ass e outras mais aí, Procurado, coisa assim, né? É, parece que ela vai ser um arco só, né? É, mas você percebeu, cara, o Mark Miller, ele faz sucesso por causa disso, cara. Eles têm uma história que tem um começo, meio e fim, cara. E não franquias, né, que se estende por 40, 50, 60 anos, no caso da Marvel e da DC, que a gente acabou de ver aí os absurdos que sai aí, Capitão América volta, não volta. E é isso, cara, acho que o futuro do quadrinho está em minisséries, cara. Essa é a minha opinião, sempre foi também. Porque é uma coisa, se você sabe o final, você sabe que tudo que, apesar de você não estar entendendo na hora, você sabe que uma hora vai fechar. Ou se não, você mantém, assim, os personagens, né, mas mantém, faz uma minissérie, por exemplo, que nem o Batman teve, que são várias minisséries que ele tem, porém com um arco fechado de histórias, cara. Essa é uma opção. E se você vê, cara, a DC, em termos de minisséries, ela é muito melhor que a Marvel, cara. É, isso realmente, ela tem minisséries muito mais apelativas que a Marvel. Eu acho que ela, pô, a Marvel, na verdade, no momento, eu não lembro de nenhuma, enquanto a DC a gente lembra de V de Vingança, a gente lembra de Watchmen, Cavaleiro das Trevas, a gente vê, cara, uma série de histórias muito boas, né, e que tem um arco fechado, cara, tem um começo, meio, fim, entendeu? E você não precisa ficar comprando que nem louco. E que são as melhores, né? A minissérie 300 é da Marvel, não é? Não. É da DC também. É da DC, do Frank Miller. The Spirit. Aí cagou, hein? Chutar no saco não dá, né? Bom, estamos aí esperando a adaptação para os cinemas também do Nemesis, né? Provavelmente deve acontecer em algum futuro próximo. Miscelânea. E vamos aos destaques de miscelânea. Médico croata usa iPhone para reanimar pacientes. Coreanos assistem Avatar em tecnologia 4D. Primeiro carro com Wi-Fi do mundo chega às ruas do México. Essa semana também saiu uma notícia muito louca, cara, do médico croata que usa um iPhone para reanimar os pacientes. Ele inventou um acessório aí, que ele já combinou com um software que já tinha instalado no iPhone, e ele disse que permite reanimar o paciente da melhor forma possível. Ligando pra ele. Cara, se você ganhar um iPhone... Mandando um ringtone pro Bluetooth. Aí fala, cara, tu ganhou um iPhone, o cara, opa! Viva! Exatamente isso que eu ia falar, velho. Anima qualquer um a notícia, né, ganhar um iPhone. O cara, pega de malandro, o cara, fudeu. Não, nesse caso é... Olha, não sei quem foi pior. Nossa, um fez, outro cagou e sentou em cima, cara. Pasta de amendoim pra tudo quanto é lado. Mas até, mas não fala nada na notícia. O que ele faz? Ele reanima, né? Dá um choque no cara? Não, é o aplicativo, acho que se não me engano, mostra qual a pressão certa que você tem que fazer no peito pra reanimar o... fazer uma respiração artificial, né? Que o pessoal fala, aquela respiração assistida. Isso, é. Pô, isso é legal, cara. É, ele se coloca lá e fala, pressão tal, faz mais pressão, faz menos pressão. É, ele tomou como princípio os vários smartphones que tem aí no mercado, que eles reconhecem os movimentos humanos, né? Então ele teve a ideia de tornar o seu iPhone, por que não, um aparelho também que ajuda no processo aí de reanimação. O cara faz isso usando só acelerômetro? Caraca, que foda. É, na verdade, ele criou um aplicativo próprio pra isso, não sei se é, de repente... Não, o aplicativo tem, o que ele inventou foi o aparelho. Eu acho que deve ser algum aparelho, um gadget que você pluga no iPhone e aí quando você pressiona o peito da pessoa e esse gadget no meio aí, ele joga alguma interface pro iPhone e aparece na tela. Você tem que colocar mais ou menos pressão. Acredito que seja isso. A notícia veio bem fraca. buraco da folha. Onde que ficaria o iPhone? Porque se ele detecta, no caso aqui, ele detecta movimentos, é isso? Ele teria que ficar em cima do tórax da pessoa, é isso? Não, eu acho que ele seria só um monitor, né, cara? Você colocaria o aparelho no peito da pessoa, ligado com o fio até o iPhone, e o iPhone seria, fazia parte do monitor cardíaco. Aonde reanimar melhor, né, cara? Onde é que você fica mais animadinho, pô? Aonde você acha, Rob? Eu já digo que eu sou o iPhone. Onde tá o escudo do Batman? E se assistir o filme do Avatar em 3D foi uma experiência interessante pra você, imagine então em 4D. Ah, o 3D foi passado pra trás. Já era, eu falei. Agora caralho é o Lula. Eu falei no programa 30 que ele foi passado pra trás, hein? O título de visionário do SUS se passa pro Guizão agora. Na Coreia, uma rede de cinemas multiplex está exibindo Avatar numa opção de projeção 4D. Essa tecnologia usa mais de 30 efeitos durante os 162 minutos de filme, incluindo movimentação dos assentos, cheiros de explosivos, respingos d'água, luzes, lasers e vento. Luzes de laser e vento. É a primeira sala de cinema no mundo que oferece mais de 5 experiências sensoriais. Apesar do preço ser mais elevado do ingresso, o equivalente a 3 vezes mais que uma sessão 3D comum, a adesão ao cinema 4D tem sido de muito sucesso naquele país. Após o grande público da ficção de James Cameron, a rede de cinemas multiplex pretende abrir mais 3 salas 4D nos próximos anos. Velho, eu não vou assistir Calígula em 4D, velho. Eu sim. Era esse que eu tinha medo. E nem qualquer outro nessa mesma... Brasileirinhas em quase... Oh, yeah! Buf, na sua cara. Puta era mãe. Exatamente esse tipo de cinema que me assusta. Taxi Driver, né? O cara lá assiste. Não, cara, mas assim, dependendo da experiência, né? E dependendo da quantidade de água que jogam na tua cara, porque, sei lá, tu vai da livraria pra assistir o filme, tá com um livro e joga água no teu livro, meu amigo. Eu vou lá quebrar equipamento todo. São respingos de água. Então, tem um cinema em São Paulo que fica no shopping metrô Santa Cruz, é a sala 1 do cinema. Era uma sala especial da Disney. Eu fui assistir Chicken Little lá, muitos anos. E na abertura passa um videozinho, um sonzinho da Disney. E eles jogam água em quem tá pra assistir o filme, porque é como se o Pluto estivesse sacudindo depois de tomar um banho, sabe? É engraçadinho, mas também depende da quantidade de água. E dá susto e tal. As criancinhas gritam, porque é uma sala especialmente pra criança. É bem interessante. Ver Avatar assim deve ser bem legal. Lanterninha mídia na galera. Deve ser os matutos que vão assistir um negócio desse, deve sair que nem as primeiras pessoas que foram ver cinema, né? Sai correndo da sala com medo do trem que vem em direção, sabe? Mesmo jeito vai ser isso. Porque pelo que dá pra ver aí, é uma coisa bem mais inovadora. Primeiro carro com conexão Wi-Fi do mundo chega às ruas do México. Alguns usuários terão a possibilidade de andar de carro nas ruas do México e navegar na internet por meio de conexão Wi-Fi e um iPod. A Peugeot, em parceria com a América Móvil e a Apple, vai colocar no mercado mexicano o primeiro carro com acesso à internet. O modelo escolhido foi o 207 e o serviço de banda larga 3G para o automóvel será feito pela Telcel. Segundo a reportagem do El Universal, da Record, o carro terá uma edição limitada de 500 unidades e deve custar cerca de $14,000. É barato, 14 mil dólares lá. Né? Caralho, bem barato. Mas sem mencionar 500 dólares por mês de 3G, né? Bom, eu acho um absurdo isso. Eu sou completamente contra qualquer tipo de conexão, internet e o que for em carro. Aqui no Rio estão colocando antena de Wi-Fi pelas estradas, pelas vias expressas. Na Avenida Brasil já tem, só que ainda não ligaram. Eu acho um absurdo isso. O intuito é por causa dos ônibus, né? Quando começar a rolar acidente, né? Por causa dessa... Exatamente, cara. Foda, é pra ônibus, tranquilo, mas quem pega ônibus direto, não tem, cara. É quem tem carro, que tem dinheiro, que vai usar. Não, é pior, cara. Você não precisa nem de Wi-Fi. Eu fiquei besta de ver aqui em Bauru esses dias. A menina quase me bateu o carro em mim e tava com o fone de ouvido ligado no iPod. Largou a mão, esqueceu, né, viu? Eu buzinando pra ela, não viu. Eu, às vezes, tuito no trânsito, o bicho tá parado, eu deixo em cima do volante e vou tuitando. Aí eu começo a andar, eu vou tuitando. Pera aí, você mora em São Paulo, certo? Sim. Você tuita quando o trânsito tá parado, então você... Ou seja, todo tempo. Não, sai cedo de casa, a hora que eu saio, eu tô de boa. Aí, pum, acabei de bater atrás do carro da minha casa, frente. Três da manhã. O dia que eu tuitar assim, fudeu, é isso aí, que ligado. O que você... Caminhão, tem? Aí ele, Ei, Polar, o que você tem contra com pessoas que dirigem com o iPod plugado no iPhone de ouvido, no carro? Cara, eu acho isso um sacanagem, sabia? O fone de ouvido, porque se você ouvir o som normal, sem o fone de ouvido, você consegue ouvir tudo em volta, já fiz esse teste. Agora, quando você tá com o fone de ouvido na orelha, você não escuta mais nada, você só escuta o som. Tá provado que ouvir som no trânsito com o fone de ouvido é tão debilitante quanto você dirigir bêbado. É verdade, eu concordo, já testei isso. Não, foi pesquisa. Dirigir bêbado? Também, o carro. Com fone e dirigir com fone de ouvido e dirigir bêbado. Fone de ouvido, nossa, porra, bêbado, os dois? De olho tapado. Ah, não, os dois juntos não, eu já testei. Tá, agora eu vou pra casa escutando uma musiquinha, você tá ligado? Eu vou pra casa, você vai ver, vai ser a cor mais linda do mundo. Eu nem te conto, viu? Eu nem te conto, vou botar aqui, já sol, no mar, todo mundo é igual. Porra, o cara coloca fone de ouvido, tá bêbado, mata um desgraçado desse. E esse foi o nosso 31º Nerdrops. Gostaria de agradecer a presença da Aline Viana, do Henrique Lacerda e do Rodrigo. Façam os seus jabás. Valeu por chamar para participar aqui. O Oliver sabe que deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu. E apesar de confusões intestinais e muita pasta de amendoim, eu quero pedir para que a galera acesse aí o www.gerimumbeta.com.br. Gerimum com J, pelo amor de Deus. Curte Rock 30, podcast musical, ganhador do prêmio podcast no voto popular. Ou seja, a gente chamou nossas tias todas para votar. Aqui estou aprendendo a mexer na internet agora, sabe? O Roronins vai ficar bravo pra caralho. A gente colocou um concorrente direto dele aqui que ganhou ainda o prêmio, cara. E é isso aí. Valeu a música pra pedir. Pode ser qualquer música? Qualquer música. Qualquer música mesmo? Vai se arrepender, não? Não, é, rapaz. Você não tem ideia do que já passou por aqui. Você já escolheu sertanejo. Você teve não, cada sertanejo não. Peraí, vamos respeitar. Eu vou escolher Come Back to Hell do Gamma Ray, se alguém conseguir encontrar essa música. Porra. É, eu não tenho nada a fazer, eu vou fazer o jabá do próprio Nerdrops, que tá disparado aí na frente o melhor podcast do mundo pra mim. Fala que você tá solteiro. Deixa pra lá. É, não tenho jabá pra fazer, eu só gostaria de pedir a música Emerald Sword do Rhapsody. Não, vou mudar essa música. Quer mais essa música, né? Essa música tá muito eu também quero mudar. Não, eu vou mudar a minha música aqui. Eu posso, tio? É, fala. Eu tô te falando aí. Que isso vai até ficar na edição, se depender. Pois tá bom, então fight do Gamma Ray, pronto. Dúvidas, sugestões e reclamações para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a semana que vem. Cruz, pau. Yeah. Cruz foi terminado. 3 Cruz, velho. Olha, essa é pra você, ó. Fúria de Titãs, pra mim, vai arrebentar a boca do balão. Esse é o lado... É. Fúria de Titãs... Fúria de Tetãs. isso aí é Dex, né? Eu vejo o microfone da Aline piscando aqui. Se você ficar quieta, aí eu vejo piscando do seu. O dela pisca. Opa, opa. Chega, ó, respeito aí, garoto. Não, mas tá bom, eu não tinha visto dela, só tinha visto o seu piscando, você falando toda hora, dela. Tá olha isso. Peraí, deixa eu twittar isso agora. Ô, gente, vocês querem que eu saia pra ficar mais tranquilo, mais confortável? Eu vou entrar no bate-papo de sexo. Liga, do... liga a luz negra, liga a luz negra. Então esse foi o nosso décimo... Esse foi o nosso... Ele cismou com isso.